gente. O amor no Natal é o melhor presente. É Natal em noite de luz. É Natal do menino Jesus. A estrela guia com toda a esperança. No céu hoje brilha pra divina criança. Na festa da família, Papai Noel nos traz magia, harmonia, Dolly, Guaraná e paz. O melhor do Natal é estar contente. O amor no Natal é o melhor presente. É Natal em noite de luz. É o Natal do menino Jesus. A estrela guia com toda a esperança. Festa da família, Papai Noel nos traz magia, harmonia, Dolly, Guaraná e paz. O melhor.